Olá. Amizade, né? Todo mundo vive, todo mundo fala sobre, mas hoje a gente vai olhar para ela de um jeito, um pouco diferente, sabe? A partir de uma reflexão que chegou para nós, esse material fala muito do poder que as amizades verdadeiras têm. Aquelas que, tipo, não só alegram, mas que impulsionam mesmo a gente no pessoal e até no espiritual. E já começa com uma frase forte lá de Provérbios: o amigo ama em todos os momentos. Mas na adversidade nasce o irmão. A ideia aqui é a gente explorar um pouco como essas conexões podem moldar a gente de verdade. Certo. E essa reflexão ela continua com outra imagem bem interessante também de Provérbios. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O legal aqui não é só o apoio, sabe? É essa metáfora do atrito. Tipo, para afiar precisa ter um contato, às vezes um conflito de ideias, né? Ah, sim, não é só concordar. Exato. Sugere que crescer junto na amizade envolve desafio. Envolve. É? Se confrontar de um jeito bom é um processo de lapidação mesmo, como o texto fala. Lapidação, gostei dessa palavra, da ideia de um refinamento, né? Que nem sempre é fácil. E para mostrar esse impacto, a pessoa que escreveu contou uma história pessoal, bem marcante, por sinal. Conta aí. Ela disse que conheceu Jesus por causa de um amigo. Um amigo que ela encontrou, assim, por acaso, num ponto de ônibus. Nossa, que inesperado. Totalmente. E o mais doido é que, mesmo eles não tendo mais contato hoje, essa amizade lá de trás mudou a vida dela. Levou para a fé. E isso já faz mais de 20 anos. É um exemplo claro desse poder que uma conexão pode ter, né? Com certeza. E esse relato, ele conversa muito com o valor que o próprio material dá para a amizade. Olhando, por exemplo, de Jesus. Ele tinha o pessoal mais próximo dele, né? Pedro, Tiago, João. Mas o ponto alto que o texto destaca é quando Jesus fala para os seguidores: olha, não chamo mais vocês de servos, chamo de amigos. Isso é muito forte. É imenso. Naquele contexto, chamar de amigo em vez de servo era uma declaração de intimidade, de confiança absurda. Mostra o nível de conexão que ele prezava. E as qualidades que essa visão destaca na amizade, tipo intimidade, respeito, confiança, amor, apoio mútuo, honestidade, ser fiel, tudo isso é visto como um reflexo do próprio caráter de Deus. É um padrão bem alto, né? Pensar na amizade como um espelho dessas qualidades divinas faz a gente pensar: será que a gente chega lá sempre? O material é realista quanto a isso, né? Ele reconhece que não é simples. Toca em sentimentos bem humanos. Aquela solidão que às vezes bate, mesmo com gente por perto. Sim, ou a dor, né? A desconfiança que fica depois de uma decepção com amigos. Acontece. Exato. Mas a mensagem principal ali parece ser de encorajamento, sabe? Tipo, não deixe o medo ou as feridas do passado te travarem para fazer novas amizades importantes. E essa ideia de superar, de seguir em frente, ela se liga muito à perspectiva de restauração que o texto traz para os relacionamentos. Tem um incentivo claro para a gente buscar sabedoria na hora de escolher os amigos. E, tão importante quanto, ter coragem para se afastar do que faz mal. Essa parte da coragem é crucial. Pois é, e isso está ligado com aquela ideia de libertação pela verdade, citando João. Vocês saberão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, às vezes, encarar a real de um relacionamento, mesmo que doa, é o que liberta a gente para buscar conexões mais saudáveis, que edificam de verdade. Então, tá. Juntando as peças aqui, o que essa análise toda nos mostra? Parece que a essência é dupla, né? Primeiro, a gente precisa valorizar de verdade, cultivar aquelas amizades que nos puxam para perto de Deus, que nos desafiam a ser melhores. Exato. E segundo, tem um chamado forte para a gente ser esse tipo de amigo para os outros também. Se alguém que cura, que incentiva, que traz luz, talvez até aquele atrito bom que a gente falou, né? Para ajudar a lapidar, os pontos de oração que o texto sugere no final vão nessa linha: gratidão, buscar força um no outro, ter discernimento, coragem para lidar com os relacionamentos. Perfeito. Isso tudo deixa a gente com uma provocação final, né? Algo para pensar depois. Além da gente ficar procurando por bons amigos, como é que a gente pode ativamente cultivar na gente mesmo essas qualidades da amizade verdadeira que o texto descreve? O amor que não depende, a fidelidade, o apoio sincero, a honestidade que constrói. Como a gente pode fazer das nossas interações um reflexo mais fiel daquele caráter divino. Mudar o foco, então. Talvez seja por aí, né? Não só o que a gente espera receber de uma amizade, mas principalmente quem a gente escolhe ser dentro dela. Fica aí a reflexão.